A carne busca palco. O espírito busca altar. Quando olhamos para a nossa vida espiritual, percebemos um conflito interno constante entre a vontade da carne e a direção do espírito. A carne quer aplausos, reconhecimento, holofotes e destaque. Já o espírito deseja o lugar de sacrifício, entrega e adoração, o altar. Neste mundo moderno, somos bombardeados por desejos de visibilidade. Queremos ser vistos, aplaudidos, valorizados. Mas será que esse é o propósito de Deus para nós? Palco, onde a carne quer reinar. O palco representa vaidade, ego exaltado, necessidade de aprovação, orgulho e popularidade acima do propósito. É o lugar onde muitos desejam estar, mas onde poucos permanecem firmes sem se perderem. O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Altar, onde o Espírito quer habitar. O altar é o lugar do quebrantamento, da submissão, do arrependimento, da transformação e da verdadeira adoração. No altar não existe espetáculo, existe entrega. Ali o ego morre para Cristo viver em nós. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Qual lugar você está buscando? A carne busca ser vista. O espírito busca se render. Se o palco alimenta o orgulho, o altar alimenta a salvação. Deus procura verdadeiros adoradores. E adorador não se exibe. Adorador se derrama diante do Pai. Aplique essa mensagem hoje. Faça esta reflexão. O que tenho buscado? Reconhecimento público ou intimidade com Deus? Minhas atitudes revelam humildade ou desejo de destaque? Meu coração está no palco ou no altar? Se for preciso, desça do palco e volte ao altar. Ali é onde Deus transforma, cura e te levanta da maneira correta. Gostou da mensagem? Compartilhe com outras pessoas e deixe seu comentário no blog. Continue explorando conteúdos de fé no Gramática Sagrada. Até mais!